Xanemia 3-1-1, vê se mantém a 2000, Xanemia 3-1-1. 2000, 3-1-1. Voo foi aprovado 380, decola a pista 1-0, vai curvar à direita após 2000 pés na terceira milha, o perfil de subida é da El Leda, após a posição Leda, direto à posição Sagaz. Controle 1-9-8, 2-8-6, acione o código 5103. Autorizado Curitiba no 380, via pelo escudo de Sorocaba, após a Berofa 310, Curitiba, decola da 1-0, com a primeira direita no perfil da El Leda, Leda voa Sagaz direto, a primeira curva direita 2000 pés, 3980, 5103, 363. Vai 503 e 198, controle 18614, portal 7, chame 4. 7, Paulo LJET 526. 526, pousou, levou, táxi em frente, primeira esquerda, via pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, portal será 8. Pátio 3, portão 8, livra esquerda, LJET 526. Tá, o táxi é via pátio 3, ok? O portão é 8 do pátio 1, principal aqui. Ok, táxi via pátio 3, a posição 8 do pátio 1, objeto 5826. Trip 52214. Pronto, liga pronto da Conquista. Trip 5221, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, a rota é direta. Porém, antes de voar direto para a Conquista, vai decolar na pista 10, manter a reta até cruzar 2000 pés ou 3 milhas. Vai cumprir o perfil subida gole, aval, após aval, aí sim direto ao Vitória da Conquista. Controle 1-9-8. 2-1-8-6, acione 5104 do código. Gente, foi autorizado para conquista no 200 DCC. Porém, vai decolar da 10, após 2 ou 3 para milha, é curva interceptar o perfil da Gole e Val. Tomará controle 119.80, a torre 118.60 e o transponder 5104. 5221. Solo da 3663, para apoio do funcionamento. Trip 5221-5104, no código da moto, chame o ponto com o chefão. 5104, código, chamará. Para pushback, acionamento, correção, para somente pushback, o Xanem 6225, está no gate 1. Gente, no 1, aprovado puxar, chame para o táxi, eu vou orientar um caminhão da infraestrutura, está fazendo a varredura de algumas gramas que se dispersaram ali, e na sequência você está livre puxar, ok, 6225. Ok, então, entendido que já está autorizado o pushback, acionamento, você vai, entendido essa posição, confirma. 3663-104, pushback acionamento, senhor. Para o táxi, azul 4299. A 299, táxi autorizado, confirma os dados de batida. 104, 5 horas, confirma. Eu vou chamar o licença, eu vou chamar o licença. Prossiga até o farol de Itapuã. Prossiga até o farol de Itapuã. Farol de Itapuã, eu vou chamar o licença. O pushback então, né? Positivo, era na, o caminhão da entrada à sua esquerda ingressando no pátio, ok? Tá ciente do seu push aí. Tá ok, obrigado. E o 3663, senhor? 3663, chamou o tanque? Chamamos antes do Oxanel aí. Não, o Oxanel já tava acionado, ok? Só aguardando pro push, só um instantinho pra puxar na sequência. Se o Oxanel liberar a retaguarda, será autorizado, ok? Só um instantinho, por gentileza. Aguardando 04, 3663. Botão 3163 no 7 da ponta? Quebec, Quebec, autorizado pouso na 17, 080 graus, 10 nosso. Tem ligue pouso, Vitor, Quebec, Quebec. Visual na escuta para regresso, Tango de Abravo. Ligando visual na escuta permanente de controle e até o regresso. Está no pátio 1. Objeto 52. Ok, ingressa à esquerda após a passagem do azul à sua frente até o portão 8, objeto 52. Após o azul, ingressa, objeto 52. 3663 na escuta. Prossiga. Ok, assim que o tráfego do avião que libera a cauda no portão 4, alívio puxa. Ok, alivrado, alívio puxa, 3663. Então, 3163 na escuta. Chanel 62, 6312 na escuta pra cópia? Pronto pra cópia. Chanel 6312, aprovado Recife, nível de voo 350. Decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira mira. Após curva à esquerda, subida Pucca, jamb tração Caju. Controle 1 no 9, decimal 8. Sou 1 no 8, decimal 6. Acione 5074. Salvador Azul para 299, próximo ao ponto de espera. Vitor Quebec, Quebec no solo 09. Confirma o local de estacionamento. Táxi 5 aqui para ele, tá? Livre táxi para ele, está. 074. Autorizado pouso, 080 graus, 109. Entre o pouso, Chanel 63, 109. 5 com 89 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando Goiânia. Goiânia 89, 4 e 20, táxi autorizado à direita via Índia. Campo de espera, torre 18,6, altímetro 1013, no verde. Gente, a táxi via Índia até o ponto de espera da Uno, Uno vai chamar a torre 1018, decimal 6, QNH padrão, grato. Solo Salvador, bom dia, o Varilog 9,6514, está na... É 5 no 4 log, é isso? Afirmativo, tá na taxa real. Ok, ingresso à esquerda, parte 3, até para o acelerador log. Esquerda, parte 3, vai log 65 no 4. Na revolta do principal para o pushback acionamento. 221 está pronto para puxar, isso? Trip 5221, está pronto. Eu estou com azul, questão, azul não, WebJet estacionando no 8. Se já tiver concluído o estacionamento, o WebJet está livre para puxar na remota, ok? Cliente, o WebJet, assim que ele partir na 8 aqui, o 5221 vai iniciar. O TAN 3163 na ponte 7 para pushback acionamento. Solo Chanel 6319. Fala, recebeu o TAN 3163? 3163. Tá na 07 puxa a sala. 07, aguarde para puxar, TAN 3163 no portão 7. Temos um tráfego da trip, vai puxar na remota, será que o tráfego vai puxar para táxi ok? 7, aguardando. Solo Chanel 63, o nono. American 980, contact now, complete final end, contact now tower, 118.6, American 980. You're going to tower, 118.6, American 980, good day. Agora o que? 4-8-1 está pronto. É o Abaeté, confirma a matrícula. Abaeté 4-8-1. Salvador Tower, American 980 with you, ILS 10. Report normal final. Report normal final, American 980. O Abaeté 4861 está autorizado a decolar. 1-1-0 graus, 1-1 nosso. Questão. American 980, clear to land, 090 degrees, 11 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Na minha 319 no Ceará, posição 01, inicialmente mantenha o pátio 3, aguarde para prosseguir até o pátio 1, não tem? Sim, só manter o pátio 3, aguarde a posição para o 1, é 319. Trip 5221 para início do táxi, com 50 a bordo, 3,45 de autonomia, alterna Aracaju. Perdão, alterna Salvador. Em Salvador, por via autonomia, por gentileza, Trip 5221. 5050 e 3,45 de autonomia. Copiado, táxi autorizado, até o travão do portão, meia dúzia inicialmente, o Trip 5221, por gentileza. A gente vai iniciar o táxi autorizado inicialmente até o travão do meia dúzia, o Trip 5221. Direita da 197. Alfa Vitor Juliette. Gente, para passar o tráfego, aguardará para ingresso pela Terra do Vento, pela direita da 17, Alfa Vitor Juliette. Está pronto para puxar ou foi o Chanel 6312 no 3, está pronto? Isso, 6312 no 3. Só um instantinho para puxar, gentileza. Eu estou com duas aeronaves no ponto de espera, estou com uma retaguarda no portão 4 e tem um Airbus da companhia, vai estacionar na sua direita no portão 01. Vou estacionar esse Airbus da companhia e na sequência eu te autorizo para puxar no portão 3, 3 no 2. Ok, agora que está o finger, eu estou vendo o congestionamento aqui. Na escuta. Então 3-3 está pronto para taxar? É 1, prossiga. Vindo conforme, Momo Alvo. Sente essa identificação, contato radar na decolagem, subindo conforme autorizado, trip 4861. Ó, Paité 4861, senhor. Desculpa, Paité 4861. Aqui, o TAN 3163 no portão frente, está livre pro chacha, me taxa, TAN 3163, a terra da tribo já está à sua direita. Mas o 3163 no frente vai puxar 3163. TAN 3663 para táxi com POV 141 Galeão, 4 horas. 141 Galeão, 4 horas. Inicialmente mantém a posição, aguarde para táxi à direita, o TAN 3663. Aguardo. O Chanel 6311, táxi agora à sua direita via Juliette, Alfa e Índia para o portão de número 1, o Chanel 6311. Ah, positivo. Juliette, Alfa, Índia para o 6311. Vai passar ali a cauda dos Fokker sem companhia, ok? E pela frente do Airbus, está logo na sua frente. Positivo, senhor. Não queria interferir, mas se eu autorizar o TAN ingressar aí na taxiway, a gente pode passar, fica mais difícil. Então, alguém aqui ainda vai aguardar no ponto de espera e na sequência autoriza. Pode prosseguir, por gentileza, agilizando o quanto antes. Perfeito, obrigado. O avião que vai ter que esperar o Bradão Azul decolar ainda. Tá joia. O Alfa Vida Slash encontra-se no ideal de base para pouso na 17. Autorizado, perna base pela direita, toque arremetida na 17, 080 graus, 099, Alfa Vida Juliette. Ciente, autorizado pouso para todos os efeitos, consideração será o pouso completo, Alfa Vida Juliette. Ah, um pouso completo, ciente, autorizado pouso na 17, então 080 graus, 099. Autorizado pouso, Alfa Vida Juliette, na 17. Azul 4299, autorizado decolar, 080 grão, 099. Autorizado, 4299. Call you apron 3, American 98. Chame o controle em 119, decimal 8. 4198, grave, senhor, até a volta. Bravo. Bom dia, Torre Salvador, Chanel 6225, autoriza a linha em manter na 110? Afirmo, autorizada, linha em manter. Obrigado, parceiro. Direita via Índia, no ponto de espera, tô 186, boa viagem, 1003 no altim, 3663. Autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, 183, tá 3663. É 186, ok? 186. Puxando a minha 13 no 2, tá pronto no 3? Afirmativo. Airbus do TAN vai liberar a cauda, na sequência, autorizado puxar no 3, chame táxi. Ok, após o TAN, tá autorizado, 63 no 2. Direto, Guanabi. Obrigado, senhor. Direto, Guanabi. Acendendo para o ACP lá, com a tua 8 Bielda. Afirmo, sem restrição no momento. Guanabi. Doutor Salvador, 4299 azul, decola, 1000 pés. No 9, autorizado 180 graus de backtrack, chame liberado. sim, Salvador Brasília, já aprovado 360, está no portão 612, informação em Cruz Índia, altitude 1015, pronto para copiar? Pronto, prossiga. 32 então, Salvador Brasília, nível de voo 360, aerovia Pesolu 17, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva à direita, perfil de subida gole, Eval, transição Ofito, controle 199 decimal 8, ato 118 decimal 612 e o código 5102. Vai manter? Mas o Xané vai manter, 221. Decolada 1-0, mantém a proa até 2000 pés e intercepta gole, Eval, transição Ofito, transponder 5102, torre 118 decimal 6 e controle 19 decimal 8. Correto, cotejamento, portal 62, champando para proxer, acionamento 3304. Já estamos prontos. 3163, 101 na bordo, 4 horas e 20, Campinas alternado para o táxi. 3163, Torre Campinas, o PB Autonomia, por gentileza. 101 a bordo, 4 horas e 20. Ok, 4h20, 101, no táxi em frente, então, via Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira a torre 118, decimal 6, lá altímetro no 0, no 320, tá? 3163. Via Juliette, na Alfa, torre 286, obrigado, bom dia. 7364, a senhora na posição inicialmente, aguarde para o pushback. Tem um tráfego para táxi ao ponto estéreo, outro para estacionar à sua esquerda no portão 11, que é só um instante, por gentileza. A gente vai aguardar o colega passar e depois a gente inicia. Muito obrigado. Ótimo, aguarde para iniciar, ok? Ok. Make 90 Zero, maintain present position, stand by to enter runway April 1. Maintain present position, American 980. Salvador, bom dia, gol 1888. 88, dessa via até a identificação, dessa via chegada à área até o 050, guarde alerta X-Ray, ajuste 1013. Ok, desce via até o 50, X-Ray, 1003. Bom, puxa, né, 6225, contato radar subindo para o 320. Sessão 320, 6225. American 90, clear to enter apron 1, to stand 10. Enter apron gate 10, American 980. 1316. 1304, assim que o americano passa marcando, sentido ingressando no pátio, ele puxar no 62, chame táxi, está 3304. Sente, após América, autorizado pushback, está 3304. Para o táxi, o Xenia 6312, com 98. Não, 103 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Salvador. 103, Salvador, com 3 horas, táxi à direita, seguindo 320 da TAN, ponto de espera, torre 186, 1013, boa viagem, 1302. Segue o TAN, é 1013, 186, obrigado, até daqui a pouco. Solo, objeto 581, paciente da Índia para autorização de cabo. 6311 de Salvador para Guarulhos, só um instante para copiar, já temos aprovado 36 Guarulhos, informação é Índia, 1.003 altímetros. Beleza, está aguardando então, Webjet 581. Ok, é o 581, ok, dá o Webjet, sente. É 340 que temos aqui, 5111 no, como é que são, 1.013 altímetros, só um instante para copiar, 581. Aguardando para copiar, 581. Rolou para Patango, pronto para copiar? Salvador, Salvador, voo local, afastando o corredor forte 20 milhas, decola pista 17, curva A, esquerda, controle 119, decimal 8, 118, decimal 6, aciona transponder 0117, Romeu Papatango. Zona, contato radar, subindo para nível 200. Subindo para 200, trip 5221. Cotejamento, parte 4, 2 no POB, acionamento, táxi decolagem 286, na presente, boa viagem, Romeu Papa Tango. Victor, Quebec, Quebec. Vitor Quebec, Quebec, na Aerostar até Abata. Sente, está livre até interseção, champanhe ingresso. Vitor Quebec, Quebec. Acionamento e táxi até o ponto de espera da 17. Autorizado acionamento e táxi até o ponto de espera da 17. 3663, autorizado decolar. 090 grau 09. Estou Quebec, Quebec, então ingresso à esquerda via pista até a Bata, chama pista livre, Quebec, Quebec. Pra Bata, né? Sete, liberando pra Bata, reporte, Quebec, Quebec. Sete, 5811, pronto pra cortar a porta 8? Temo, tá pronto pra cópia. 5811, objeto aprovado, Guarulhos, nível 340, via Brilho 50, decola pista 1-0, mantém a reta decolar, ele vai cruzar 2 mil pés ou a terceira mira, após curva A, direita, o perfil de subida da El, Leda após Leda, direto, posição B-Dev. Controle 1-9, décima 8, torno 1-8, décima 6, acione o código 5111. Autorizado Guarulhos, nível 340, a pista é a 110, utiliza o Uperwhisky 50, decola na reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita após, sobe da El, Ledo e Bidev, aciona 5111, webjet 581, confirma a frequência do controle? Controle é 119.8, reator 119.6. Uno 19 decimal 8 e a torre 118 decimal 6, objeto 581. Dá 3304 para o táxi OB de 158, alterna com FINS com 3 horas e 45. 3,50 autonomia? 3,45. Menos 5 então, táxi em frente via Juliette, não pode esperar a torre 186, altímetro 013, vou viajar, dá 3304. Tanker, estado na 013, um bom de espera, 1186, TAN 3304, bom trabalho. Paulo, bom dia, o Olímpio 03, centro da Índia, para voo local, passo militar. Não entendi a minha matrícula, não filho? É o Romeu, Romeu Asta Bravo, estou falando agora do dia, do Costa Azul, condição do dia, 3 a bordo. Controle, TAN 3663, passando 3000 para 3040. 3663, ascensão, vigilância. Era sujeito ao tráfego, ok? Informação em curso da Índia, conforme informado, altímetro 1013, Salvador, Salvador, para toque remetida, sujeito ao tráfego, pista 10, após decolagem, curva esquerda, para perto do vento. Se for afastado, aeródromo 198 controle, 1864, e acione 0173, Olimpo 03. Autorizado, voo local, toque repetido, sujeito ao tráfego, decola da 10, curva esquerda, bracena do vento, se afastar, controle 11980, torre 11860, acionado 0173, eu olhinho 03. Correto, cortejamento, parte militar da base RT Salvador, reporte para acionamento. Se pronto, está livre, chame para o táxi, Olimpo 03. Aqui, o equipe de acionamento, chamará para o táxi 03. Tem um perfil da subida. Controle Salvador, bom dia, gol 1982, informação Índia. 1982, desça e mantenha 5 mil pés, chegada a mar, identifique. Gente, descendo para 5 mil pés na chegada a mar, gol 1982. Gol 1988, desça e mantenha 2 mil pés. 2 mil, gol 1888. Controle Salvador, bom dia, TAN 3163, decolado Sayon, 2300 metros. TAN 3163, atenção, nível 380, vigilante. 380, 3163, é possível para dizer Sayon? Mantém o perfil da subida, TAN 3163. 63, mantém. Luciano, 6312. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, um ponto de espera pronto. Alinhar e manter. Alinhar e manter. Né, 6225, chame Recife em 12685. 12685, confirme? 12685, alterne 12545. 12685, confirme o alternado? 12545. 12545, grato. Salvador, bom dia, você é 6312, na escuta. Xaner 6312, contato radar, ascensão, vigilância. Para o 48, ela, a 40 milhas agora, estimando pouso em Guadalupe, 12235. 1235 para pouso em Guanambi, 4861, no chame Recife, em 1260. Atenção, 260, obrigado, bom dia. Dia. Santo Antônio Azul, grupo de Zulu. Aragão, ciente, alinhar e manter como número 2 na pista 17. Observe o tráfego à frente. Após o tráfego, alinhar e manter na 17. Guardião 01. Ciente, aguarde para decolagem. Tá 3304, autorizado, decolar 100 grau 099. Autorizada a decolagem então 10, tá 3304. Observe 3663. Tendo a escuta do controle, aguardando transferência, tanto 3663. Aguardando, 3663. Bidef não pode voar, né? Negativo, aguardando ainda a coordenação com o centro. Ok, então, após lenda, pode voar Bidef. Daqui a 15 milhas, 20 milhas. Não entendi, confirme. Após lenda, Bidef. Então, 3663 inicialmente vai manter o perfil. Conforme instruído, aguardando ainda a autorização do centro para voar no ponto da área do centro adjacente. Ok, da graça autorização, senhor, foi autorizado no autorização de tráfego Leda Bidev. Só quero confirmar com o senhor, permanece a autorização do tráfego Leda Bidev. Afirmativo, conforme. Ok, então após Leda Bidev, 3663. É o 6311. Quando é possível, coordenar pra gente o 380 Guarulhos. Teste 100 grau 089, guardião 01. 4, passa 1500. Três, 6 a 9, 8, 0, 1. 6, 0, 4. Controle, bom dia, guardião 01.